Pra poder expressar a vida de quem mora na periferia. Passos estranhos que rondam na escuridão. Na calada da noite vejo uma mãe chorando por ter perdido seu filho por crime. O pai desesperado por essa noite não ter ganhado os trocados pra sustentar sua família. Seus sentimentos se debate de tanta tristeza. Observa o jornal em cima da mesa, procura os classificados, não encontra sua categoria. Mas que tristeza, já estou cansado dessa vida dura, de ver meu povo sofrendo com tanta crueldade. Como sonhar com o futuro se estamos presos no passado? Teoria da vida é uma força que rege o universo. O mundo, a vida, um tanto complexo. Esse é meu Brasil, pátria amada, gentil. Pátria amada, gentil. Vamos viver em paz, a solução, sem drogas, violência, sem armamento nas mãos. Quero viver em paz, junto com os meus irmãos, lutando, batalhando, seguindo a canção. Quero viver em paz, assim como meu senhor, ser um bom rapaz e de responsa. Estou correndo do crime, das treta, e isso tudo pra mim é um zero à esquerda. Eu tô cansado de ver uma par de mano morrer. Aí serve de exemplo pra mim e pra nós, agora no presente e pro futuro após. Pois sou um cara otimista, mas não quero posar nu em nenhuma revista. Não quero ser chamado de doutor, enfim, não quero ser nenhum riquinho. Apenas ter minha família e condições de sustentar meus filhos. Ensinar a eles o errado e o certo, para andarem ligados em todos os aspectos. Pra na escola terem um grande afeto, para aprenderem a estudar, a trabalhar de suas vidas. Muitos vão se orgulhar. Se eu pudesse ajudar, ajudaria sim, com muito prazer. Pois eu não gosto não de ver ninguém sofrer. Eu nunca apanhei desse mundão, mas já sei de qual é viver de luto nessa situação. Vamos viver em paz, buscar a solução, sem drogas, violência, sem armamento nas mãos. Quero viver em paz, junto com os meus irmãos, lutando, batalhando, seguindo a canção. Vejo fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Pessoas humildes chorando por ter perdido suas casas. Estão escassos da sociedade. Aqui se faz, aqui se paga com suor ou lágrima. Assim vão indo elas em busca de seus sonhos. Caminho estreito, comprido, faça a escolha certa. Caminho certo e verá que as coisas mudará. Pois somos filhos de Deus, o Senhor é que nos guia, nos traz a paz e a alegria. Pois é você que ajuda no dinheiro do assalariado, que é a luz no fim do túnel pro presidiário. O consolo de uma mãe que perde o seu filho nessa vida dura, cheia de amargura. Mas eu já tenho a noção que o barato é osso duro. Pois quero ter Jesus aqui sim, com muito orgulho. Eu boto fé no cara tipo Jesus, que foi crucificado e carregou a cruz, sangue derramando da cabeça aos pés. Pra esse cara sim, eu dou nota 10. Não é como alguns que andam dizendo: nunca roubei, nunca matei. Pois não há ninguém fiel assim como Deus. Vamos viver em paz, buscar a solução, sem drogas, violência, sem armamento nas mãos. Quero viver em paz, junto com os meus irmãos, lutando, batalhando, seguindo a canção. Às vezes fico imaginando como seria bonito se toda a nação vivesse em paz, sem drogas, sem violência, sem armamento nas mãos, uns ajudando aos outros, lutando, batalhando, seguindo a canção. A canção seguindo a canção. Let it know.